Essa canção de amor traz um pouco do meu coração. O amor que Deus me deu para te dar. Por quê? Você nasceu pra mim, eu pra você, e te amar. Do amor de Deus.